Azul 6908 no solo azul 8, livre à direita 121 no decimal 1. Na direita 21 é a nave 08. Com a pista vista azul 4062. Azul 4062, completo de aproximação do chame torre 118 decimal 95. 7 torre 118 decimal 95, azul 4062. Grato, boa noite. Boa noite. Salvador é o azul 4062. Azul 4062, a parte baixada travada. Reportarei baixar travado. Azul 4062, baixou e travou? Afirmo, agora baixado e travado. Azul 4062. Tem livre pouso na 10, 21, 50 graus com 79, pista molhada, altímetro meio 19. Azul 4062. Tem livre pouso na pista. Azul 4062. 0062 no solo, 23, livra direita, 121, décima 1. Direita, 121, 1. Frequência para 133, décima 65, vamos começar o... Ali mantém pista na 0, tá 3, 1, 5, 2. Ali mantém pista na 0, tá 3152, livre decolagem na 10, 90 de 150 graus com 89. Foi 152, livre decolagem da 10, 90 de 150 graus com 99. Decolagem pistão no zero autorizada com 3152. Salvador, tá 3, 1, 5, 2, decolou na 3, quanto mandei? Controle 119, décima 8, decolou os 2, meia. 19, 8, 3, 1, 5, 2. Salvador, está mandando uma boa, tá 3, 1, 5, 2, decolou na 3, escuta. 3152, boa noite, contato da decolagem, estou operando nível 330, Pucaracaju. Ei, Pucaracaju, 3152 da 5043-3152. comandou, bom dia, 3170, cruzando. Cruzando 160 para Ura 70. 3170, boa. Chega na Mari, na proa de Itape, principalmente 050. Estou fazendo uma medida de por enquanto, pro 80, trabalha, é uma turbulência. Sim, estou autorizado. Desde o 970, permanece nessa proporção até 6? Estamos fazendo pequenos desvios aqui, algumas formações aqui, ó, bastante instabilidade nessa área. Nós vamos tirar já, já, a esquerda aí, onde dá para tentar por estabilidade, mais umas 10 minutos. Sim, se possível, na proa. Para 050. 3170, desça para 2000 pés, ajuste na 099. 2019. Zona 70, autorizado ILS XC, pista 90, reposto estabilizado. ILS XC autorizado, chamada estabilizado, pressão estabilizada. Salvador, boa noite, 4190 para o fornecimento com modo, volta 3254, controle ciente, no presente Duna, descida autorizado para o nível 050. Na presente Duna, para o 1027, 1034. A 3170 interceptou o visual com a 1-0. A 3170, complete aproximação, chame a torre 118.95. 18.95, 3170, obrigado. Salvador, bom dia. Está 3170 na final da 1-0 com trem de pouso baixado e travado. Está 3170, bom dia. Tem livre pouso na 10, levanta de 950 graus com 99. Está livre pouso, pista 1-0 com 3170. Hamilton 3150. 02, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para 62. Alfa Juliette 62, 3150. Autorizado INS, XY0, reporte estabilizado. Estabilizado, 3254. Terceira da interseção, reporte para ingresso na 7, Oscar Tango Vita. Tango Vitor Lima, da Pitana 7. Oscar Tango Vitor, Olinda, decola pista. Está autorizado a decolagem da 7, Zanta Dino 40 graus com 10 nós, vai decolar mantendo o trio até 2000. Oscar Tango Vitor decolou 10, controle 119.8. 098, Oscar Tango Vitor. Resulta 3254. 3254, complete aproximação, torre 118.95. 395, 3254, obrigado. Salvador, 3254, estabilizado. Ele é reporte marcador externo, baixado de travada, 3254. Controlado, 3254. Mantenha pronto, até 2000, aposto sobre a esquerda, o Oscar está com vento. Alô, bom dia, Tripe 5556, boa. Foi proa de Mari para completar a chegada, descida para o nível 050. 050, Tripe, estado de informaçãozinha, frente, estado de nível. Obrigado, Tato. Estado de nível. Olha o Catão Govito, informe a proa ideal para o destino. Obrigado, 327. Afirmo, Oscar Tango Vita. Autorizado, direto destino. Direto destino, Oscar Tango Vita. Proa 040, aproximadamente 15 milhas, informe ao térreo na proa de Duna. Controle Salvador, da 3520, informação eco. Da 3520, chega na área, desce para nível 060. Chega na 060, da 3520. Tá 3254, no sol aos 16, livre direita, prossegue via Alfa Juliette pro 03. Direita, Alfa Juliette, 03. 03 no pátio principal. O COA já está informado, assistência será solicitada. Sim, graças a Deus.